Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é dia 15 de março de 2011 e há praticamente um ano estávamos a dar início à primeira edição de Musicália. Digo praticamente porque foi mais precisamente no dia 16 de março, portanto fará amanhã um ano, mas inicialmente as edições de Musicália realizavam-se apenas às sextas-feiras. Era o início de uma estação em crescendo, aliás, como felizmente ainda hoje está em crescendo. A Antena Web apresentava aos nossos ouvintes, pela primeira vez, um programa dedicado exclusivamente a músicas provenientes de outros países. E porque eram precisamente de outros países e cantadas noutras línguas, não tinham qualquer projeção ou tinham muito pouca projeção no mercado musical português. Ora, alguns desses idiomas vão ser aqui hoje trazidos. Não todos, é verdade, mas alguns desses idiomas. Um deles, e foi aquele mais bem sucedido do nosso programa, é o alemão. Há muita música alemã que, certamente, muitos dos nossos ouvintes só terão conhecido a partir da Rádio Antena Web. E muito disso nos orgulhamos. Por exemplo, Uri Martin. Até porque a música Múnica já é um pouco antiga e, portanto, nem recentemente é muito tocada nas rádios da Alemanha. Nós aqui fomos buscar a letrocémula do baú das recordações deste país, na altura, dividido em dois. A música de Uri Martin, Mônica, é na verdade uma adaptação de um tema chamado Baltaria, cantado em romeno. Vamos ouvir então Uri Martin com o tema Mônica, para logo depois ficarmos com Bernd Klöver e o tema Der kleine Prinz. É mais uma das bonitas melodias alemãs da década de 1970. Esta não foi, de longe, a primeira música que ouvimos em toda a estação proveniente da Alemanha. Outras tantas há, como, por exemplo, Andrea Jürgen, ou, por exemplo, mesmo Claudia Jung, ou Marianne Rosenberg, ou mesmo Katharina Valente, ou Lena Valentich. Há muitos nomes provenientes da Alemanha que foram bem sucedidos nas nossas edições desde 4 de janeiro de 2010. Pelo Musicália de terça-feira passaram muitas músicas e muitas edições especiais. Por exemplo, edições especiais sobre a Rússia, a Roménia ou mesmo a Grécia. Faltou por concretizar uma edição que expectávamos ser possível de realizar, mas até agora ainda não foi. Uma edição especial de Malta e das bonitas músicas de Birkirkara, a capital maltesa. Um dia, esse dia chegará. Mas por agora é tempo de brindarmos com champanhe, muita pompa e circunstância, ao primeiro ano de Musicália. E então trago-lhe hoje 6 temas. São todos eles cantados em alemão, russo e ainda também em húngaro. 6 músicas então que iremos hoje escutar, 2 de cada idioma. As 2 primeiras, como disse, são da Alemanha. Uri Martin traz-nos Mônica e Bernd Klöver traz-nos Der kleine Prinz. Estimado ouvinte, muito obrigado por ser motivo de existência de um ano do nosso Musicália. E obrigado também pela preferência que dá à Rádio Antena Web de cada vez que escolhe escutar um dos nossos programas. E agora, sem mais delongas, Uri Martin com Mônica. Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie.

kleine Prinz, der die heimlichen Tränen zählt, schaut in dein Herz und es ist wie ein Buch, das er liest. Doch wenn er sieht, dass du ohne ihn glücklich bist, geht er ganz leise vor und mit der Erinnerung. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an. Und er träumt mit dir, und er weint mit dir. Und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen. In der Dunkelheit erstrahlt sein Stern für die, die ihn verstehen. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an. Und er träumt mit dir und er weint mit dir. Passamos agora para um outro país. É verdade que Niplots não foi propriamente a primeira música que veiculamos proveniente da Rússia. E muito menos Tchau Bambina, dos Levostoronia Svigenia. Mas é verdade que estas foram as músicas que maior sucesso fizeram. Aliás, estes Levostoronia Svigenia reportam-nos a uma edição do Musicália, ainda nas antigas emissões, apenas às terças-feiras, em que nos dedicamos à música russa de dance, aliás, à dance music russa do final de 1980, no final daquela década. Ora, um dos grupos era precisamente os Levostoronia Svigenia. Apresentavam-nos Tchau Bambina e vamos ouvi-los novamente, mas não sem antes trazermos Tatiana Mulanova com Niplot, tema de 1989. Только крик

но я знаю, что в сердце твое очень скоро остынет. Чао, бамбина! Чао, бамбина! Но я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Марина, Марина, чао, бамбина! Fechamos a nossa edição de aniversário do Musicália com dois temas provenientes da Hungria. Foram os dois primeiros que passaram a ser veiculados na Rádio Antena Web, originários deste país. Kati Kovács com um tema de 1974, o tema A Festis a Fekek. E depois os Express com Odian Jorizik. Esta foi a segunda música veiculada por nós, proveniente da Hungria. E é desta forma que vamos fechar mais uma edição de Musicália. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el pénzzel. Leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol, nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt. Csak a

keresés. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit ér.